Gente, obrigado, bom dia. Verão número 2 na aproximação, segue o tráfego à frente, a 9 milhas, é um Embraer 190. Sim, senhora. 2 mil pés, 1-0-1-4, tem o tráfego de QA 5240. Aqui é com o Delta, autorizado um táxi até a interseção Oeste, que é o reporte no ponto de espera. Yeah. 05 autorizado decolar, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Livre decolar, pistão 1-0, 3-2, 0. Gravity Luiz, continue a aproximação. Ainda não avistado, reporte na final da 1-7. A 3283, quanto será pronto? Tentativo, 4. Estabilizando em LS, pista 10. Oi, ano noite, decimal meia, bom. 18-6, boa tarde. Está aérea 1398, está a 4 milhas da posição Conde, serviço radar terminado, chame Aracaju na frequência 1203. Boa tarde, Ativa Jorge, chamou a comunicação 1203. Rua pela esquerda, Bravo que Luiz. Bravo 3805 decolada 06, chame controle no 20 decimal 8. 208-3805. Chame o centro Recife na frequência 125 decimal 1, alternativa 3385. Quando pronto, cabe 017. 25, a segunda. 3325. Controle Alta 3805. 3805. Contato radar, sobrou 340, perfil da Delta. 340 da Delta 3805. Rádio Azul 4196, final pista 10. Rádio 4196, livre pouso, pista 10, vento 10 graus, 12 nós, check 30. Livre pouso, baixo travado, pista 10, Azul 4196. A senhora no LS 5240, visual. Torre 1-8-6. 1-8-6, boa. Contato radar na posição Conde, voe Bonf para a chegada Bonf, reporte ideal para a descida. Ok, vai voar Bonf e vai ser reportado na descida. Recomendo, né? Ciente, 5240. Gol 1394, voe bridge, subexista 340. Restrito 340, voando direto bridge, o gol 1394. Dan 3805, subexista até o 320. 320, 3805, pode voar da El direto ou Leda? Mantenha a saída. Mantém. Mike X Juliette, voe o destino, suba para 1095. Commando Control, good afternoon, Webcast 5857, information please. Webcast 5857, Bonf arrived, send to 4000 feet, John 8104. Yeah, 4000 feet, information 14, Webcast 5857. Na SAC, você tem interseção Papá, reporte em correção, até interseção da OISCA, reporte no ponto de espera. No meio, no solo 09, livre à direita, chame solo, frequência 1-2-1 no decimal 9. Direita 2-9, 4-1 no meio. Mike Eco Delta, Informo que aguardará novamente devido à aproximação do ATR-72 da TRIP. Ciente, livre pouso, baixei travou 5240. Controle, o Golfo, o Bravo está para CR em cima mais 30 minutos para Coral. Bem, 30 minutos para Coral e o estimado para o curso. Passagem do mesmo, de acordo com a esteira de turbulência, autorizado decolar. Pistão no 7, vento 1,00 graus, 1,4 nós. 3325. Gente, Recife 25, 1,3325, gol no 394, subindo 340. Quebec mantém ponto de fora. Papacéia já tem o estimado para o pouso? Momento. Na 3283, após passagem do ATR-72, autorizado alinhar e manter. Gente, autorizado alinhar e manter, a pistão na 0-3283. Torre, boa tarde, gol no 333, mantém ponto de espera 1-0. Gol no 333, mantém ponto de espera, aguarde para a decolagem. Aguardando o gol no 333. Aguarde, mantenha ponto de espera. 5240, livre à direita, chame só 1, 2, 1, decimal 9, 1, solo 1, 2. 2, 1, 9, boa. Firme para o controle, não recebo. Solo 35490 para pushback, acionamento. 5490, após a aeronave da companhia, autorizado o push e acionamento. 5490. Delta. Trole. Como o estimado para o través de lençóis? Guarde. Avisado da colagem de pistão na zero, tá? 3283. O Delta prossiga. Ok, decolada 17, curva direita. Se autorizado, solicita manter proa direta para Manati, mantendo 1000. Mike, é com o Delta autorizado, direto Manati. No meu pés, o ajuste em Salvador 1-0-1-4, reposte 2-0 milhas fora. Reportará, confirme, 2-0 milhas, fora. Afirmativo. 2-0, certo. Mike Eco Delta. Terra em cima, ponto seguro, daqui a 1 hora e 40 minutos. Copiado, 1 hora e 40. Hotel de Salvador, muito boa tarde, o Papa Papa informe, mas a próxima informação foi isso. Papa Papa informe. Mike uniforme, a sua identificação na chegada Amanda, esse é para 120. Passando para 120 uniforme. Controle, o chamado de lençóis é 1810 para o Mike Eco Direct. 1810, Mike Eco Direct. Mike, Mike Alpha, tá 4 milhas da posição Coral. Serviço radar terminado, chame Ilhéus 1201. Lisboa, até 3283. 3283, contato radar, sua para o 190 na saída Puca. 190 Puca, até 3283. 3, de qual lado? 214, chame controle 90 do Simão 8. Juliette, ao controle. Ok, senhora, na sua escuta. Manter o 060, ok? 060, confirme. É, vai subir esses até o 060. Juliette, Julie. 0 vento, 1, 0 graus, 1, 4, nós. Livre decolagem, pistou no 0, gol no 3, 3, 3. O Inche é o estacionário de frequência. Não problema uniforme. Mike Quebec, autorizado de colapso, estão no site vento 190 graus 149. Eles vão passando. Zero com 66 módulo, autonomia de 4,20, alternando Salvador e Trampa em Spax. Pátio 3-1 Alfa, ponto de espera da 10-118-6 com 1015. Momento 63, autorizado, alinhar. Voo no 333, pode chamar o controle? No 333, decolado 16, chame o controle no 20.8. Controle 1208, gol no 333, boa tarde. 8. Se entra no 4. Rapaz, o meu Mike é Juliette, o tráfego que está indeciso é um Bravo Eco 9. Está cruzando 1.40 para o 070. Corredor Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, decolando, se escuta. Vitor Mike Quebec, mantendo no corredor Axel, no meu pé, você pode falar da barra? Meu pé, você pode falar da barra, Vitor Mike Quebec. Web 5857, send 2000 feet, Canyon 81014, report established localize. Report established localize, can we fly Dona, Webjet 5857? Web 5857, maintain arrival. Maintain arrival, 5857. Controle uma boa, voo no 333, decolou na escuta. Correio 35490, está pronto no ponto de espera da ONU, já? 35490, mantém o ponto de espera. Mantém. Tipo 5626, desça para 4 mil pés. O ajuste em Salvador é 1094. 4 mil pés, ajustado 1094. Tipo 5626. Controle Salvador, o Bravo Papa Sierra solicita pouso em Ilhéus. Bravo Papa Sierra vai alternar para Ilhéus? Sierra. Ciente, iremos comunicar o controle Ilhéus agora. Controle, então 3283. 3283, prossiga. Pode ser final 1970? Gente, submeteu 1970. 1970, 3283, obrigado. 19, chame o controle 1, 20, decima 8. 3, chame o controle 1, 20, decima 8. Está presente mais 50 minutos. 20, quanto espera pronto? 7, mantenha. O motivo da espera é devido à aeronave que decolou lá do, porto, do ponto médio, aeronave de baixa performance que está com a curva pelo mesmo sentido. E temos uma para pouso e não haverá tempo suficiente para separação, ok? Mantenha o ponto de espera. Afirmativo, obrigado pela informação. 1265, 2545, obrigado, até mais. Controle de Salvador, cometa 63. Cometa 63, contato com a data, vem para 130, saída Conde. Cometa 63, só falando 30, saída Conde. Runway 10 WebJet 5857. Happy 5857, Tower 18.6. 1186, thank you, have a nice day. Mike Echo Delete, o tráfego foi superado, suba para 105. Só teria condições de fazer a curva à esquerda restrita inicialmente 2000 até a quinta milha, o tráfego está cruzando agora o 030. Afirma. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento uma centena com 15 nós, trip 5490. Além de decolar na 05490. Aí quer cuidar da frequência livre. Controle Salvador, boa tarde, a Xena 63, 2:30 já iniciou a descida na proa de Mari, high speed. 49, we turn on the gate to the WebJet 5857. Hey, wait for it. 0, 63, 2:30, vem de volta. Tirados. Uma centena, 14 nós. Trip 5626, vetoração para aproximação final LS, curva esquerda na proa 200, aguardando vetor para interceptar o lock. Esquerda 200, aguardando vetor, 5626. 10, 10 degrees, 1 for knots. Clear to land, one, runway 10, WebJet 5857. Trip 5490, decolou os 22, está liberado da restrição, chame controle, frequência no 208, trip 5490. 208 e... muito obrigado, tá? Ah, cumprir restrições de velocidade nas mares, tá? 6326, cumpra a velocidade da carga. Vai cumprir então, ah, a partir de mare, então 6326 por enquanto high speed. Come to WebJet 5857. Olá, Tomai Quebec, frequência livre para coordenação. Ok, clear to land, runway 10, WebJet 5857, gear down and lock it. Lado depart, TP 5490. Isso é 10, 14. 2000 pés, 1014, 5626. 366, chame centro Recife, 1251, na antena 3685. 490. 490, Salvador Control Frequency 120.8. Sorry, are you changing? Alpha 2 departing tip 5490, good afternoon. Trip 4590, radio contact, drive to Fretel 200, Mom Depart. Mom Depart, vai trip 5490. Autorizado 350, decolada 10, esquerda após Pucaracaju, uniforme Whisky 58, 208-5075. A frequência 1260, alternativa 1288. Um 050, uniforme, Mike de fora. Check Alpha and Juliet Gate 05-5857. Mike uniforme, Mike uniforme, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 080, seu limite a magnética 120. Afirma esquerda 020? Afirmativo, esquerda 080. Esquerda 080. Uniforme, desça para 3.000 pés, o ajuste é 1014. Descendo para 3.000, uniforme, Mike, uniforme, 1014, ajuste. Controle, trip 5626 é o número 1 na aproximação? Trip 5626 é o número 1 na aproximação. Gente, tem condições de encurtar aqui. Trip 5626 para interceptar o lock, curva à esquerda na proa 1060, reporte localizado. 160, vou reportar no lock 5626. Uniforme, Mike uniforme para interceptar o localizador, curve à direita na proa 130. À direita, proa 130 no fone. Desça para o 050-6326. Para 3154, desça para o 060. O controle. Controle 0 para o 060, 3154. Interceptando, 5626. Trip 5626, complete a aproximação final, torre 18 decimal 6. 1186, sim, 5626. Dirigindo 3000, uniforme, Mike, uniforme. Mike, uniforme, Mike, uniforme, desça para 2000 pés. O ajuste permanece, reporte localizador. Reportar localizador, localizador, uniforme, Mike, uniforme. Sou na aceita decolagem da 35, confirme. O vento é 110 graus com 1,4 nós. É. Salvador Trip 5626, final estabilizado, baixar até lá. Continue a aproximação, posição livre e pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-4 nós, check 3. Ciente, baixado e travado, livre e pouso 1-0, trip 5626. Bravo Papa Serra. Pode tentar contato agora com o Ilhéus em 1201. Abraço pro Leite lá em Porto Seguro. Senação, aguarde para ingressar 197. E lá. Responda 25, tenta a identificação. Autorizado o ingresso, a pistola 97, reporte alinhado e pronto. Informe, torre 19 decimal 6. 18 mil, obrigado, boa tarde. Sarai 6320, vista para 2000 pés. O ajuste é o 1094, reporte localizador. 2014 vai reportar no localizador, o 6326. Torre Salvador, Papa Papa, uniforme Mike Uniforme. Papa Papa, uniforme Mike Uniforme. Prossiga. Ah, não fui, aliás. Uniforme Mike Uniforme. Continue a aproximação, ainda no novo estado. Informa que é o número 2 para pouso na pista 1-0. 7, por favor. 0. 0, 5, 0, 10, 6, 3, 1, 5, Tango, mantenha ponto de espera, aguarde para a decolagem. Brilhante Serra Tango, correção, mantenha a cabeceira da 1-7. Um, 5626, no solo 31, no livre à direita, chame solo 121, no decimal 9. Próxima direita, solo 219, 56. Alfa aqui no quadro 3, sim, 5566. Uniforme Mike Uniforme, pista livre, autorizado pouso, pistão 90 vento 1, 90 graus, 1-6 nós, cheque trem. Baixado travado, uniforme Mike Uniforme. Serra Tango, o controle coordenou que o senhor manterá 3 mil, manterá proa até atingir 3 mil, mil pés após curvar à esquerda para sair da Momo. Então, autorizado decolagem, pistão no 7 vento 1 ou 2 0 graus no menos. Solo, Salvador, Oxané, A6315, feedback, acionamento no 08. A 2 mil pés, o ajuste é 1-0-4, livre da restrição de altitude em TAP. Dessa 2014, livre da restrição em TAP, 3154 da TAP. Sarai 6326, estabilizado? Sinal 9. 219, uniforme Mike Uniforme. Uniforme Mike Uniforme, pátio 3? No pátio 5. Uniforme Mike Uniforme.